Panorama Agrícola para 21 de abril de 2011, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Hoje é quinta-feira, 21 de abril de 2011, lua cheia no dia de hoje. Este é o Panorama Agrícola. O ditado é: deitar cedo e cedo erguer dá saúde e faz crescer. Confira no Panorama Agrícola de hoje a dica de Simone Barrim. No noticiário, Fruticultura do Planalto Norte aprimora informações. E na entrevista, Sistema Agroflorestal, curso ensina extensionistas. Quinta-feira tem ainda o Panorama Regional com o Chicão e a pesquisa participativa. Uma dica que pode mudar o seu dia. Caso você tenha esquecido de colocar sal no arroz e ele já esteja cozido, não jogue fora. Basta misturar em um copo de água a quantidade de sal necessária e levar ao fogo novamente até secar a água. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. A entrevista de hoje é com o professor da Universidade Federal de Santa Catarina, Jusinei Comim, a respeito de um curso de sistemas agroflorestais que está sendo dado para técnicos da IPAGRE e de outras empresas de extensão rural do sul do Brasil. Professor Comim, o que são sistemas agroflorestais? É uma abordagem de agricultura que busca trabalhar com diversificação de espécies. Então, dentro de um extrato florestal, você poder, por exemplo, produzir madeira, produzir frutas e, inclusive, culturas de ciclo bianual ou ciclo anual, como milho, feijão, mandioca, né? Nessa linha de agricultura, né? Na prática, como o agricultor pode desenvolver isso? Olha, tem várias possibilidades de implantação de SAFs, né? Aí tem conceitos diferentes, mas desde a introdução, por exemplo, de um sistema silvopastoril, que ele faria a composição de árvores madeiráveis, frutíferas, com presença de animal, até um SAF chamado biodiverso, que teria essa composição anterior que eu falei, de várias espécies madeiráveis, frutíferas, de vários extratos, né, de tamanhos e ciclos diferentes. E ele pode tanto buscar a produção de alimentos para autossuficiência, como também a comercialização, né, de diversos produtos, seja na forma de feira, seja na forma de associação, para atender mercados com maior demanda, né? Professor Comim, esse processo de produção agroflorestal é um processo ecologicamente correto? Exatamente, ele vai na linha da produção agroecológica, né? Seriam sistemas ditos sustentáveis, porque dependem muito pouco, não dependem de insumos externos. Então, a ideia da produção de biomassa, né, transformação da energia solar em biomassa para que autofertilize o sistema, o uso de resíduos da propriedade para fazer ciclagem dentro da própria propriedade, reduzindo dependência do mercado de fertilizantes, por exemplo, sistemas mais estáveis do ponto de vista doença, praga, então que não exigiria ou exigiria muito pouca intervenção no sentido de controle, né, de pragas ou doenças de plantas espontâneas. Professor Comim, aqui em Santa Catarina já há bons exemplos dessa prática de sistemas agroflorestais? Olha, eu conheço algumas iniciativas no Alto Vale do Itajaí, tem ali na região de São Bonifácio, se eu não me engano, Rio Rufino, né? No curso nós estamos indo próximo de Torres visitar uma associação de colonos ecológicos que já tem um trabalho de mais longo prazo. Então, a perspectiva é mostrar para os técnicos de ATER uma experiência com êxito, né? Com diferentes prazos de implantação, sistemas iniciais, maduros, com diversificação de espécies, né? Professor Comim, depois desse curso que está sendo realizado aqui no Centro de Treinamento Ipagre em Florianópolis, neste mês de abril, teremos um novo curso em maio de manejo ecológico do solo e da água, é isso? Exato, esse é um curso com financiamento via CNPq, com dinheiro do MDA, né? Em que nós trabalharemos, então, princípios de manejo do solo que respeitem princípios da agroecologia, né? Nós vamos na linha de, por exemplo, reciclagem de nutrientes, não uso de agrotóxicos para manejar o solo. Quanto menor a intervenção no solo, melhor, né, por essa abordagem, né? E é o mesmo grupo que participa ou algum técnico em ATER, em Assistência Técnica e Extensão Rural, que está nos ouvindo pode participar? É, para cada curso há um novo processo seletivo. Então as pessoas que eventualmente vão nos ouvir podem se inscrever, podem buscar informações no telefone 3721-5436, o código 48 aqui de Florianópolis, para obter informações. Fique ligado no Panorama Regional. Pesquisa participativa. O Escritório Municipal da Ipagre de São Joaquim, juntamente com a Estação Experimental de São Joaquim, implantaram na propriedade o senhor Sandro Sá, localidade de Santa Isabel, no município pertencente ao município de São Joaquim, 3 unidades de pesquisas participativo no sistema de produção agroecológica da cultura da batata. Uma unidade foi conduzida e orientada pelo engenheiro agrônomo Dr. Zilmar da Silva Souza, que é pesquisador da EPAG da Estação Experimental de São Joaquim, onde foi plantado mais de 250 clones de batata do Programa de Melhoramento da Ipagre, tendo como finalidade selecionar entre esses materiais os mais produtivos e os mais resistentes a pragas e principalmente a doenças. Então, na perspectiva futura de lançar cultivares de batata com aptidão para o cultivo orgânico. Outra unidade de pesquisa foi conduzida e orientada pelo Dr. Gilberto Nava, pesquisador da IPAG, então da Estação Experimental de São Joaquim, que tem como objetivo avaliar respostas a diferentes níveis de adubação, batata orgânica, com fosfatos naturais, cama de aves crua, cama de aves decompostas, peneiradas, secas e pelletizadas, com o objetivo, então, de elevar a produtividade da cultura. E a última, a terceira unidade da pesquisa participativa, foi conduzida, então, pelo técnico agrícola Carlos Magno de Almeida, no escritório local da Ipagre de São Joaquim, em parceria com a Embrapa de Canoinhas, que forneceu semente batata para ser observado o desenvolvimento, né? E a produção no Planalto Serrano, então, de 3 cultivares de batata com aptidão para a produção orgânica. Então, sendo as que se destacaram a cultivar Elisa, cultivar Ana e cultivar Cristal. Todo esse trabalho tem o objetivo principal de gerar tecnologia para o cultivo orgânico de batata, podendo ser esta uma opção de diversificação das atividades geradoras de renda da agricultura familiar, produzindo alimentos de qualidade, preservando a saúde dos produtores, consumidores e do meio ambiente. Hamilton Weber Xavier Chicão, Ipagre, região de Lages, para o programa Panorama Agrícola. É hora das notícias. A Ipagre está aprimorando as 21 estações agrometeorológicas instaladas pelo projeto FRUPLANORTE nos municípios de Porto União, Irineópolis, Canoinhas, Três Barras, Major Vieira, Monte Castelo, Papanduva, Itaiópolis, Mafra, Rio Negrinho, São Bento do Sul e Campo Alegre. O projeto de melhoria foi financiado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, pela própria Ipagre e pela UFSC. O objetivo é gerar um sistema em rede para a difusão de informações agrometeorológicas e fitossanitárias de apoio ao desenvolvimento da fruticultura no Planalto Norte Catarinense. O trabalho aumenta a competitividade da fruticultura, principalmente das espécies frutíferas já implantadas, macieira, pereira e caquezeiro, melhorando a qualidade dos frutos. Estamos anunciando o encontro sobre biomineralização da Grande Florianópolis. Será no dia 27 de abril, quarta-feira que vem, no auditório da Prefeitura de Antônio Carlos. A ideia do evento é divulgar o uso de pós de rochas para biomineralização como alternativa ao uso de fertilizantes convencionais, num processo de transição para a produção agrícola ambientalmente adequada, em especial para a agricultura familiar. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.